mais um LocomoCast, podcast mais para o sério. Estamos aqui para tratar de um assunto polêmico e que vamos adquirir alguns haters nesse podcast. Perdemos alguns ouvintes. Ou não, né? Não sabemos. A gente não sabe como a sociedade está nesse momento. Quer dizer, sabemos, mas a gente vai comentar durante esse cast. Quem apresenta aqui, novamente, Rafael Tanir, depois de tanto tempo. Aliás, esse, pra vocês, eu acho que tem que ser o primeiro antes da gente continuar a soltar. Pra peneirar, né? Exatamente. Pra ver quem fica e quem vai. Exatamente. Então, depois de tanto tempo, estamos aqui novamente com podcasts. A gente ficou no hiato aí. Uma porque, novamente, eu fiquei numa bad lazarenta. Outra porque a gente teve diversos desencontros, né? Pra gravar também, a gente teve. Mas, enfim, eu sou Rafael Tanicho, estamos aqui com Pedro Tanicho. Eu. Estamos aqui com o Suede. O Lázaro, desprovido de carbono e amoníaco. E estamos aqui com o João. Então, que deu bizil no seu microfone. Deu bizil em que sentido? Não, na verdade é que tá indo devagar aqui a gravação. Mas, sim. De boa. Então, beleza. Enfim, vamos subir a música pra gente começar esse tema um tanto quanto polêmico. Bom, a gente tá hoje exatamente no dia que o Lula foi solto, né? Já datando o podcast. E é que assim, é difícil falar sobre o que a gente vai falar sem falar dos políticos, né? Principalmente porque, em partes, envolve diretamente o nosso presidente. É, envolve toda a ideologia que a gente segue, né? Que a gente acredita hoje em dia, pelo menos. Exato. E assim, o fato da gente falar, ah, pô, porque o Lula foi livre, blá blá blá, não quer dizer que a gente é lulista ou petista ou nada disso. Eu e o João, a gente tava conversando aqui nos bastidores, digamos assim, e a gente chegou, né, no mesmo consenso. Pô, o cara devia estar preso, mas não pelo que ele foi preso. Sim. Até porque o que ele foi preso não daria aquele tempo de prisão pra ele. E nem o processo foi realmente... Anyway, não vou entrar nesses aspectos, né? Eu vou entrar, não foi justo na questão de que a balança da justiça hoje pende só pro lado do Sérgio Moro, né? Exatamente. E essa questão do Lula livre é um problema muito grande que eu vejo hoje em dia. A gente não vai entrar muito nessa parte que eu vou falar, mas tem um pouco a ver que o brasileiro tá sempre procurando um messias, sempre procurando o salvador, a presidente que vai ser o cara que vai salvar a pátria. Ele nunca tá atrás de alguém que vai melhorar um pouco a situação. É idolatria, né? E isso é ruim para ambos os lados, porque isso gera lados extremos e extremos opostos, né? Sim, e o Lula, assim, o motivo pelo qual provavelmente ele deveria ter sido preso, que são as pedaladas, mensalão, na verdade, né? Se for assim, tem muito político aí que hoje em dia tá no poder que deveria estar preso também. É, tipo o Fernando Collor. Né? Que... Mas falando até no Fernando Collor, esse negócio do Brasil buscar um messias não é nem de agora, né? Desde o próprio Collor, na época que eles eram o matador de Marajás. Caçador de Marajás. Caçador de Marajás. O Collor, a Globo ajudou pra caralho a eleger o cara, mano. Cara, então, e hoje foi o Facebook que ajudou a eleger o Bolsonaro. A ascensão do Bolsonaro foi exatamente igual à ascensão do Collor. Exato. Tem um certo podcast gigante aí que, se vocês forem atrás, eles fizeram um episódio sobre a era Collor. E se você ouvir, tirando todos os nomes Collor, você vai achar que tá falando de 2018. Sim. Com certeza. Mas, assim, a gente também tá gravando esse podcast porque, na verdade, a gente pensa desde a época da eleição em se posicionar, mas o que acontece? Se vocês gostam da gente até agora, acredito que não vai ser o nosso posicionamento que vai mudar. Até porque os podcasts vão continuar da mesma maneira como sempre continuaram. Obviamente que a gente vai não maneirar, mas a gente tomou, nesse tempo que a gente estava parado, a gente tomou consciência de algumas coisas. E principalmente do lado da questão do politicamente correto, politicamente incorreto e tal. E a gente precisa abrir um pouco o olho para essas coisas. A gente hoje tem um presidente que ele é totalmente politicamente incorreto, não só no que ele faz, mas no que ele diz. Que ele inspira os outros. Sim, também. Com certeza. É, o maior problema não é nem o político em si, mas são os seguidores dele. É, o maior problema não é Deus, é os fanboys, né, de Deus. Eu rezo todo dia pra Deus me proteger dos seguidores dele. Exatamente. E aí o que acontece? A gente precisa falar, gente, Bolsonaro não é um bom presidente. Com 40 dias pra falar, opa, vou dar uma olhada nesse óleo aí que vazou, hein? Que chegou no Espírito Santo hoje. Então, vai tomar no cu, né, cara? Vai tomar no cu. E o óleo chegou no Espírito Santo hoje. E a gente vê a questão do total descaso com o meio ambiente que existe hoje em dia, tanto na questão do óleo nos litorais, como a queimada da Amazônia, o caralho a quatro, que já foi visto que foi criminoso pelos próprios pecuaristas da área, da região, que realmente combinaram um dia pra todo mundo tacar fogo. O dia do fogo. E o que é mais chocante é que quando é provado que existiu esse tipo de movimento, ainda pessoas que falam que não existe, ou não foram os pecuaristas a favor, pecuaristas não, os madeireiros a favor do Bolsonaro, ainda falam, citam aquele caso da mulher que tava falando que viu um caminhão da ONG tacar fogo, sendo que a única prova era ela ter visto, e o povo pegou isso como bandeira pra mostrar que o argumento de que o discurso do Bolsonaro validava esse tipo de coisa era falso. Se cortando aí, mas não é o povo falando, cara. A gente teve esse derramamento de óleo que o Bolsonaro responsabilizou Venezuela, Lula, Dilma. Não, e o ministro do meio ambiente foi lá e soltou uma então. Tinha um navio do Greenpeace navegando naquela região no dia do vazamento. Coincidência? Ou seja, ele tava colocando a culpa no Greenpeace, do negócio, do vazamento de óleo, que já foi provado que não era nem da Venezuela e nem o Greenpeace. E assim, nesse tempo que ele ficou enrolando e botando a culpa em ONG, ficou 42 dias sem atendimento. Que, aliás, é só o que o Bolsonaro faz, né? Por culpa em ONG, desde do início das queimadas até o derramamento O fantasma do Natal passado. Os caras só estão em cima do que aconteceu no passado e foda-se o que tá acontecendo agora. Exato. Tudo que tá ruim agora vai continuar ruim porque no passado tava pior e foda-se o povo. Tipo assim, dá pra entender assim, entre aspas, dá pra entender as pessoas que votaram no Bolsonaro, pra ir contra o PT. Ok, dá pra entender até aí. A partir do momento que a pessoa começa a passar pano pra tudo que o Bolsonaro faz, meu, desculpa, você não votou no Bolsonaro pra ir contra o PT. Você votou no Bolsonaro porque você é complacente com os pensamentos, com as ideias, com tudo que ele faz. É igual aquele movimento que o Olavo de Carvalho deu início de que as pessoas deveriam seguir o Bolsonaro às cegas, independente do que ele fizesse, deviam apoiar ele. E depois o puto voltou atrás, né? Isso virou uma religião já. Virou, cara. É aquilo que eu falei, o povo brasileiro, ele quer um messias, não importa quem for. Tanto que eles falam que o único que pode salvar o Brasil agora é o Lula. E não é, cara. O Lula não vai salvar o Brasil, o Bolsonaro não vai salvar o Brasil, muito pelo contrário. O Haddad não teria salvado o Brasil? Não. Teria, mas eu acho que ele teria maior governabilidade, na verdade. Aliás, não, talvez não. Acho que se fosse alguém fora o PT e fora o Bolsonaro, teria mais governabilidade. Ou talvez não, porque a milícia pró-Bolsonaro é muito forte hoje em dia. Sim, mas o que acontece é que assim, as pessoas são burras, na verdade. Tinha 13 candidatos, votaram no único que nem em debate foi. É, porque não, porque ele é mito, ele é bom, ele não se rende à mídia e o caralho a quatro. Vai tomar no cu, né? Ah, mas ele tava com bolsinha de cocô, ok, mas pra dar entrevista de mais de uma hora na Record ele pode? E fazer aquela flexão safada que ele faz o tempo todo também pode? Exatamente. Levantar a taça do Campeonato Brasileiro lá que pesa, se não me engano, uns 20 quilos, pode? Exatamente, e aí? Qual é? Só que eu acho que a principal questão que a gente tem que pegar agora é mais a do politicamente correto, que a gente tava falando antes. Sim. Eu vejo, quando o Tony falou de marcar esse episódio, foi por causa justamente, saindo da política pro politicamente correto, que foi quando a gente tava revendo o episódio Temos que Falar de Política, que muita coisa que a gente falou lá não tem mais validade hoje. Tanto que isso daí era uma coisa que a gente tinha que frisar nesse episódio. Não só ele, mas como vários outros podcasts. Porra, por mais que as pessoas achem graça, a gente fica, mano, por que que a gente gravou isso, tá ligado? Esses eu não acho nem tanto, porque eu levo mais pelo lado, assim, do tipo, não ovo, sabe? Que é a zoeira entre amigos, a gente vai falar umas barbaridades de vez em quando e vai acontecer de desagradar alguém. Sim. Mas é na zoeira, a gente sabe o impacto na vida real quando acontece alguma coisa que a gente faz uma brincadeirinha idiota. Sim. A principal questão é quando a gente fala sério. Isso sim, que eu sinto vergonha pra caralho. Exato. Tanto que eu já falei várias vezes pro Rafael, tem episódio aí que eu a minha maior vontade do mundo, eu posso morrer feliz depois, é se apagar essa merda do feed. É, mas assim, antes da gente partir definitivamente pro politicamente correto, eu quero lembrar o seguinte ao pessoal que falou, pô, eu não esperava que o Bolsonaro ia fazer essas coisas e ia tomar essas atitudes que ele tá tomando. Ele já falava tudo isso antes. Ele já falava mal de negro, ele já falava mal de índio, ele já falava mal de mulher, ele gay, já falava mal de gay, falava que tipo, tinha que tratar gay na surra. Que falava... ONG tinha que matar todos os caras das ONG. Exato, falava que tinha que ter outra ditadura, porque a ditadura matou pouco, tinha que matar uns 30 mil. Então, se liga, né? Cara, eu acho que o maior problema da entrada do Bolsonaro não foi nem ele efetivar o discurso que ele tinha antes, mas a maneira que ele efetivou foi colocando ministros que, nos aspectos que eles foram colocados, eram mais radicais do que ele. O problema Sim. nem é radicalismo. Ele falou, ah, vamos colocar pessoal técnico preparado pra isso. Aí ele pega o ministro do meio ambiente, que tá respondendo processo por crimes ambientais. O ministro da pesca, que tá respondendo processo por pesca ilegal. Eu vi um vídeo, acho que do Henrique Bugalho, ele falando que o Bolsonaro parece que ele escolheu a dedo. Tipo, se você odeia os índios, você vai ser o responsável pelos índios. Sim. Se você odeia a natureza, você vai ser o responsável pela natureza, tá ligado? Até o ministro do Desenvolvimento de Tecnologia lá, o astronauta, como é que ele chama? Marcos Pontes, que tipo, era a esperança do governo. Exatamente. Não, era uma esperança de sanidade que eu tinha no governo, mas o cara é um boçal também. Exatamente. E eu acho que ele nem é um boçal, mas ele é um cara que... tipo, meio que viu que não podia fazer o que queria, e em vez de tomar as rédeas e falar, mano, eu não vou participar disso, mano, baixou o rado e pula fora, continuou, pula fora. Tá ligado? É, eu achei a atitude do Frota mais interessante do que a dele. E isso que eu não apoio nada que o Frota faz, porque ele é um estuprador, cara. E obviamente o Frota tá agindo assim pra meio que ganhar visibilidade, pra ver que se limpa a barra dele. Só que, sabe... Não vai, né? Não vai. Mas assim, já indo agora politicamente correto, fato é, nas eleições a gente teve um BO que a gente chegou. Acho que a gente chegou a falar num cast. Não, acho que não. Sobre o seguinte: como Bolsonaro tinha esse posicionamento totalmente politicamente incorreto, chegou um momento que a gente viu que a gente não tinha opção. A gente tinha que fazer a única escolha que a gente tinha, que era votar no Haddad naquele momento, independente de ser o PT ou não. Fosse a Marina lá, votaríamos na Marina. Fosse, sei lá, cara, até o Amoedo, que tem umas ideias semelhantes ao Bolsonaro, mas não é maluco, votaríamos no Amoedo, tá ligado? Sim, com certeza. A questão é que esses posicionamentos que o Bolsonaro tem em relação a negros e tudo mais, fez o único cara da roda, o único cara que é negro da roda, ficar um bosta no dia que ele ganhou. Sim. E, aí, e nesse momento eu falei, puta, aí, eu não votei no cara. Eu não concordei com isso. Eu não fui complacente com esse tipo de coisa. Exatamente, né? Eu não fui complacente com esse tipo de coisa. Porque eu acho, igual em conversas com o Pedrão, a gente fala, cara, tem que ser muito sangue frio e pensar só em você pra você votar num cara como esse. E o pior que eu já ouvi, essa mesma frase, tem que ser muito sangue frio e pensar só em você. Pra votar no PT. Pra votar no PT. Mas foda-se, ninguém aqui é petista. E assim, eu não acho que tem que ser nesse ponto, sabe? Você não tem que ser tão escroto pra votar no PT, quanto você teria que ser pra apoiar o Bolsonaro. Sim, porque, exatamente. Querendo ou não, o PT teve muita coisa que beneficia a população, sabe? Sim. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, esses programas sociais que o pessoal fala, não, tá tirando dinheiro do nosso bolso. Não. De qualquer forma, tira. Só que, pelo menos, tá sendo investido pra população. E você tratar de criminalidade e ignorância... Você começa pela base, não tem como você tratar um adulto a partir do momento que a cabeça dele já tá formada, que o Olavo é um cara foda. Não. Você tem que investir nas crianças e na educação, coisa que o PT tava fazendo até. Mas é só você ver que, tipo, a família Bolsonaro pensa no AI-5, que é o maior Nossa, controle cara. Da mídia e tudo mais. Cara, eles não têm noção que eles vão prejudicar até quem votou neles. Eu achei Mas tão... é a intenção. Ou seja, foda-se a sociedade, tá ligado? Esse que é o governo que a gente tem, gente. Isso é a intenção deles, na verdade. O pessoal que votou neles que não tem noção que eles vão se fuder com isso. Não é que eles não têm noção. Eles têm total noção e é o que eles sempre quiseram. Eles Sim. querem foder com tudo e tomar o poder pra eles só. Exato. E eu tô falando aqui como se eu fosse um comunista do caralho, mas, não, mas é, verdade, é a realidade, é verdade. Porra, a família inteira tá tomando conta do poder. Ninguém pode bater de frente com um filho vereador dele que já tá fora dos cargos, sabe? É, e o pessoal que fala, ah, mas porra, a ditadura do PT. Pera aí, O PT foi eleito democraticamente, assim como Bolsonaro foi eleito democraticamente. Exato. Sim. Então não tem que ficar reclamando, ah, do tempo que o PT tava lá. O povo quis o PT lá todo esse tempo. Sim. E o PT ficou 14 anos no poder, não colocou uma porra de uma ditadura e ia colocar agora? Exatamente. Mas eu percebi, eu passei a ver uma parada assim, os papéis se invertendo. A esquerda ficando mais fascista e a direita ficando mais uma ditadura. Sim. Não sei se vocês repararam isso. A esquerda fascista, você quer dizer o quê? A esquerda fascista, simplesmente, tipo, naquele sentido do radicalismo de se você não concorda com as nossas ideias, você é errado, ponto final. Sim, entendi. Não tá disposta também a debate. Nem a esquerda tá disposta a debate. Isso é um radicalismo dos dois lados. Não, é uma polarização. Não caracteriza diretamente fascismo. Mas isso é algo que acontece como resposta a alguém que já estava tratando dessa forma, que o pessoal da direita, isso porque eu vivi muito tempo com o pessoal de direita durante faculdade, depois faculdade, serviço, até hoje, eles são extremamente radicais, eles não querem saber de mudança de nada, assim, mudar a cabeça deles é o maior pecado do universo, acho que eles vão morrer se você tentar. Sim. E hoje em dia tá todo mundo assim, é só ver o cara do E-Farsas lá, o Gilmar, ele postou no Twitter hoje, falando do Lula, que o Lula deu uma declaração que fazia tempo que ele não via um microfone na frente. Aí o cara do E-Farsas falou, mas ele deu uma entrevista esses dias. Aí um cara lá com um negócio antifascista no nick dele começou a falar, né, mas como assim? O que você tá falando? De onde você tá tirando isso? Não sei o que. Já começou, sabe, tipo, querer vilanizar o cara por causa de uma colocação. Ele não parte de um princípio fascista nessa vilanização? Não necessariamente. Porque assim, a família Bolsonaro tá assim, tá, vocês não concordam com a gente? Vamos voltar com a ditadura, o que vocês acham? Então... Isso é bem pior. É, lógico que é, mas assim, tomado suas proporções, acaba que ambos os lados não se escutam, não se falam, nunca vão entrar num consenso e é por isso que o país tá uma bosta. Eu acho que com radical não se discute, ponto. Porque é a mesma coisa que você ficar dando murro na parede de aço, sabe? Sim. Ele não vai se dobrar pra você, então de qualquer forma não existe discussão com o radicalismo de direita, com o radicalismo de esquerda. Sim. Só que esse povo também, apesar de ser o menor, é o mais vocalizado. São os que são mais escutados, são os que são mais levados em consideração e é daí que saem aquelas ideias, por exemplo, de... Ah, feminista é tudo essas feminazes, é tudo essas gorda, cabelo colorido, não sei o que, que vem do preconceito do pessoal, principalmente de direita. Que quando você vai ver, ah, feminista quer a morte dos homens. Não quer, ninguém quer isso. Não, só que exatamente. Você entra no Twitter e você vê uma quantidade pequena de pessoas falando isso. Comemorando morte de homem e tudo. Você acaba abraçando todo por uma pessoa, né? É. E às vezes esse negócio de morte de homem entra naquele negócio da piada entre amigos, que, tipo, se fosse pegado de fora de contexto, é muito, tipo, maldoso. Só que por estar inserido nesse contexto de feminismo, o povo que tá, tipo, da direita pega isso como um discurso padrão. Sim. Só que é a mesma coisa quando a gente fala, faz uma piada com um teor mais pesado, com um teor, tipo, de sarcasmo e de escárnio com algum tipo de coisa, que não é necessariamente real sobre isso. Mas se você tirar do contexto e jogar as pessoas que, tipo, discordam da gente vão apontar no dedo na nossa cara e falar, tipo, ó, como você fala, ó, o que você é. É claro que vão, mas a questão desse podcast é a gente se posicionar independente do que os outros vão pensar nesse Sim, momento, com certeza. Tá ligado? É que a gente precisa tomar partido de alguma coisa pra deixar claro que, cara, a gente não concorda com essa porra, tá Sim. ligado? Eu queria acrescentar nessa questão do politicamente correto, que assim, por mais que a gente ainda... A gente, igual você falou, a gente precisa se desculpar, a gente precisa mostrar que o que a gente falou em muitos casts atrás aí não é mais o que a gente pensa. Eu vejo o quê? Relacionado com a política. Hoje, a gente ainda brinca entre a gente, algumas brincadeiras assim? Sim, a gente brinca. Diminuiu bastante. Sim. E nos podcasts foi diminuindo gradativamente. No começo, a gente pensava assim, caramba, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, que a gente era muito desbocado. Saía bastante coisa. Gradualmente e naturalmente, a gente foi eliminando. E o que corroborou com essa coisa? Quando o Bolsonaro foi eleito e a filosofia e ideologia dele, racista, todo extremista, já estava englobando num tanto que a gente começou a se sentir mal com Exatamente. Isso. Exatamente. Então a gente não pode disseminar isso, porque não é o que a gente prega. Exato. E assim, as pessoas vão pegar podcast antigo nosso e falar, não, olha como esse cara é. A gente tá falando, velho, a nossa cabeça mudou, as pessoas mudam. Sim. E assim, não quer dizer que... nós estamos disfarçando, não sei o que. Pouca gente ouve essa merda desse podcast, eu não tenho imagem pra ficar prezando por aí. Eu tô falando isso porque é o que eu acredito hoje em dia. Exato. Tem podcast antigo nosso que a gente fala uns negócios assim que eu olho hoje e eu penso, porra, cara, que otário que eu era. E hoje em dia eu tenho um puta respeito por coisas que antigamente eu não respeitava. Antigamente eu tinha muito desse negócio de, ah, eu vou falar mesmo e foda-se quem não gostar. Não é bem assim, a sociedade não funciona assim. E antigamente a gente tinha muito esse negócio de, ah, feminazi. Tinha, ah, porque, tinha pra caralho. Porque cota eles só estão se aproveitando, bababá. E tipo, mano, hoje não, cara, não é assim. Vocês têm. Vocês, quando eu comecei a escutar vocês, antes de conhecer vocês, teve certos podcasts que me incomodaram muito em certos aspectos. Um deles foi de política, que eu realmente falei, caralho, esses caras. Eu falei que eu votaria no Bolsonaro. Falou. Tem aquele da controle de mídia social, que é redes sociais, alguma coisa assim. Que também teve uma hora, uns momentos ali que vocês falaram os negócios, eu falei, putz, cara. Eu acho que teve um outro também, que eu não lembro qual que é, mas antes de conhecer vocês e eu entender que, tipo, não era realmente aquilo, eu achava vocês, tipo, nossa, os caras é legal, mas eles são meio radicais e meio zoados. Tinha muito de personagens ali também, tinha. Tá ligado? Pra caralho. É, eu era muito o cara desbocado, sabe? Uhum. E eu ainda falo as merda que eu quiser, só que eu tenho um pouco mais de consciência, sabe? Exato. E outras, assim, julgar o... Você cancelar alguém por causa de alguma coisa que ele fez no passado é uma babaquice do caralho. Isso. Tipo, cancelar o MC Gui pela merda que ele fez, porra, totalmente válido. Ele é um moleque que fez uma merda agora e ele tem que pagar por isso. Exato. Agora pegar, tipo, o diretor lá do Guardiões da Galáxia. James Gunn. Você pegar um tweet dele de 10 anos atrás e julgar ele hoje em dia por causa de um pensamento de 10 anos atrás, não dá, é uma sacanagem do cacete. Exatamente. Isso, se você estiver buscando gente pra apoiar a sua ideia, pra poder vencer um movimento do tipo bolsonarismo hoje em dia, você tá simplesmente pegando todo mundo que poderia te apoiar hoje em dia, que tinha um pensamento diferente do seu antigamente, e jogando no lixo. Sim. É igual o Azaghal fez aquela vez lá que ele apagou o Twitter dele, e aí o povo falou assim, ah, se ele apagou é porque tinha alguma coisa pra esconder. Não é, claro que tinha. Mas não é nem, eu acho que não é nem o ponto de ter alguma coisa pra esconder, só que tipo, ele mudou tanto de opinião. É o receio do que as pessoas vão interpretar do passado. Que as pessoas vão achar que tipo assim, nossa, ele é um babaca por ele ter falado isso em 2008, saca? Ele, tipo, ele não é mais essa pessoa. É, você pega os Nerdcasts antigos, velho. É uma nossa galera. Ô, dá vergonha, cara, as coisas que fala de vez em quando. A gente muda todo dia, na real, tá ligado? Tem muita gente que fala, ah, porra, mas os negros querem supremacia, as mulheres querem supremacia. E, na boa, por um lado, se fosse isso, mas não é, seria compreensível. Por quê? Porque os homens brancos héteros sempre tiveram a supremacia, sempre, tá ligado? É, uma coisa que eu li uma vez, até compartilhei de status, e inclusive a Débora, que é uma participante negra que participou com a gente, ela é uma puta amiga do coração, que eu amo ela demais. Sim. Ela gostou pra caramba, fiquei conversando sobre aquilo que é você dá direitos pra alguém que eles precisam, não vai tirar do seu. Direitos. Sim. Não é uma torta. Exato. Que você precisa abrir mão de uma parte sua pra que a outra pessoa tenha igual a você. Uhum. É igual o Bolsonaro falou uma vez, né? Tipo assim, as minorias têm que se curvar às maiorias. E eu concordo. Porque afinal de contas, 51% da população do Brasil é negra. E mais de 60% da população do mundo é mulher. Exato. Então a gente tem que agir com que todo mundo seja igual. O saca? Problema é que isso é a maioria numérica, né? Sim, A questão de maioria e minoria que a gente tem hoje em dia é a questão de representatividade, de poder e de direitos. Uhum. Minoria é aqueles que têm menores condições perante a sociedade hoje em dia. Mas vale lembrar uma coisa, 1/3 da população não votou. Sim. Isso foi uma bosta, porque Sim. provavelmente o resultado seria diferente. Sim. A falta de posicionamento na população, né? Tipo assim, ou você não curte, ou você não tá pra lugar nenhum, ou você tá super pra Mas um lado, né? Tá. E se todo o pessoal que tivesse ódio do PT não votasse? Aí seria diferente, né? Saca? Já que você tem ódio de um partido e não concorda com o outro, por que, que você vai votar? Mas só pelo ódio, não? Você pode considerar que isso aconteceu, porque é só ver, 1/3 da população não votou. Todas as pessoas que tinham ódio de um lado, ódio do outro, provavelmente não votaram, porque o ódio é um negócio irracional. Sim. Quando eu não gosto, eu não gostei nem um pouco da ideia de votar no PT, só que eu detestava a ideia de ter o Bolsonaro como presidente. É. Eu votei no PT. Fazer o quê? O João Carvalho, que é comunista pra caralho, que detesta o PT, votou no PT. Sim. É. Mas assim, politicamente correto. Por que que a gente tá pendendo pra esse lado? Não é que a gente tá pendendo pra esse lado. Como o Suede disse, é algo gradativo. e natural. É que a gente tem que começar a ter consideração pelas pessoas que são diferentes da gente, tá ligado? É, não que a gente vá deixar de fazer piada 100%, não. Até porque, porra, se a gente não fizer piada, eu não sei o que a gente é. Só que foi natural, não é que a gente deixa de fazer piada, exatamente. Nossas piadas mudam e mantém o teor. Não, é para as pessoas entenderem que nesses 3 meses que a gente ficou afastado, muitas coisas mudaram também, saca? A gente começou a ter mais consciência de algumas coisas, tanto que a gente conversou a ponto de falar, porra, vamos levar esse podcast para um nível mais comportamento social e não... humor nerdices. E não nerdices. Não que a gente vá deixar de cultura fazer cultura nerd, geek, essas coisas cultura assim. Cultura pop, cultura nerd já tem pra caralho por aí, né? E não que a gente vá deixar de fazer isso. A gente pode pegar, porra, assistir o próximo Star Wars e falar, caralho, mano, vamos gravar um podcast sobre Star Wars. Vamos gravar. Não, caralho, tem problema nenhum. Mano, a Rey, a mãe da Anakin. Mas assim, a gente não vai focar nisso. A gente vai focar em algo que possa fazer as pessoas refletirem um pouco mais. E às vezes não, às vezes a gente pode simplesmente fazer um podcast Perguntas Indigestas 2. Sim. Sobre piadas ainda, um problema que o pessoal não percebe é... Piadas, dependendo do teor, ok. Não tem problema da piada ser um pouco mais pesada. Não pode ser primeiro direcionado a uma pessoa ou realmente jogar no lixo a posição de alguém que tá em situação de sem defesa. Exatamente. Alguém que tá no poder tá lá para ser feito piada. Exato. E você não pode dar mais atenção e mais peso para um humorista do que para um presidente. E sempre foi assim, né, porra? Pô, a gente tinha humor... Cacete e Planeta. Não, mas e os assim, caras zoavam, sabe? Muito antes. O humor, ele começou com a plebe zombando da realeza, da realeza. Lógico. E é assim que tem que ser. Agora o Bolsonaro vai na televisão e fala, pô, não sei por que estão investigando minha vida. Caralho, porque você é o presidente? É. Simples, é porque caralho. Ele é a figura pública mais importante do país. Exatamente, né? Então, velho, aceita, você que escolheu. É a mesma coisa. Ah, pô, mas nós policiais, não, obviamente, não desmerecemos policiais. Nós policiais arriscamos nossa vida todos os dias. Ok, isso daí foi uma escolha que você teve. Saca? Não desmerecemos policiais, obviamente. Mas foi uma escolha que a pessoa teve. É uma escolha que teve, e se sua situação é meio de merda, você tem que cobrar a porra do governo que não investe em condições pra você ter um serviço mais digno do tipo equipamentos bons e não essa merda de Taurus do caralho que só dá problema. E mais treinamento, que você vê que muito policial por aí não tem a menor condição de estar na rua. Sim, Eu tenho pessoas do meu círculo social que são policiais, eles comentam que tem gente que chega lá do tipo tremendo, com os olhos estralados, assim, do tipo pavor mesmo, às vezes, de estar lá trabalhando. São pessoas que estão lá fazendo porque ou eles não tiveram muita opção, ou a opção foi aquilo e acharam que ia ser diferente. Sim. Tentou um concurso público, passou, vamos aí. É. Mas então, tem muito mais o que falar? Opa, bati aqui. Tem muito mais o que falar? Com certeza. Nessa parte do... Principalmente nessa parte do politicamente correto que diz diretamente pra gente. Porque eu acho que de política a gente deixou tudo certo já. O que, que a gente acha, o que, que a gente pensa. Mas na questão comportamental nossa, por exemplo... A gente tem noção de que nós todos somos homens brancos, héteros... E só não tem ninguém de olho claro aqui, loirinho, mas... Mas a gente é privilegiado pra caralho, sim. Tem gente que fala, eu não sou privilegiado. Cara, só por você ser branco nessa sociedade que a gente vive, ainda você é privilegiado. É só ver, a gente já viu o caso do Outcast sofrer racismo, a gente ficou putaço da cara. Só que a gente fica muito puto, imagina como que ele não fica, porra, sendo ele, sabe? Ele, a Débora não fica nem puto, né? Ele fica se sentindo um bosta, porque, meu... É, a Débora, ela já chegou falando sobre as situações que ela passa, e ela é uma mulher negra, é pior ainda. Porra! É, porque sofre por ser mulher e sofre por ser negra. Sim, a combinação é fatal, né? Exatamente. E uma coisa até que eu tava falando, o Outcast comprou Mota esses tempos atrás, inclusive parabéns, Outcast, bela aquisição. Espero que você aproveite bastante com cuidado. O que eu falei pra ele foi, velho, segue todas as leis de trânsito à risca, capacete só fechado, não fica dando bola por aí, porque você sabe que seu perfil é imã pra separado e dá merda, tipo, né? Tipo, não faz aquele famoso... É porque querendo ou não, cara... Desculpa falar. Não, é só tipo assim, não, eu esqueci a carteira lá, vou voltar pra buscar, tipo, tô sem documento, porque qualquer coisinha exatamente, os caras já... Confere tudo antes, exatamente. Sim. Mas assim, querendo ou não, a gente vive numa sociedade que um carro tomou 80 tiros, porque eram negros dirigindo carro de branco. Sim. Saca? Então, até nisso os caras se fodem, tá ligado? Olha que bosta. Igual os cinco moleques que foi dar umas voltas, tava com guarda-chuva na mão e foi confundido com... Com uma arma? Porra, velho. Tem diferença, tem diferença. Eu me pergunto se a polícia pediu pra diminuir a velocidade do carro. Não pergunto. Na própria entrevista tá falando, atira primeiro e pergunta depois. Então, exatamente, cara. Então é uma bosta, cara. Então, se você for negro no Brasil, infelizmente, por enquanto, você tá fudido, cara. Isso é uma merda. E sobre piadas, a gente vai fazer piadas de vez em quando com um teor meio tenso, assim, mas... A gente tem noção do que a gente fala, a gente tem noção do que as pessoas passam, que principalmente eu acho que o nosso convívio social variou bastante ultimamente, principalmente Sim. por causa do nosso posicionamento. E não é pra levar a sério tudo que a gente fala num episódio sobre humor, sobre piada. Ninguém aqui vai sair, sei lá, chutando a moleira de um bebê. Exatamente. Ninguém vai sair pegando mendigo ou traveco e tal, sabe? Que traveco, inclusive, é um termo muito pejorativo. Sim, sim. Né? Mas assim, a gente usa, obviamente, não querendo ofender ninguém, saca? É que é o tipo de... É o negócio... É um racismo impregnado, né? Uma discriminação Exatamente, impregnada né? na sim, sociedade, sim. né? É algo do inconsciente, né? Inconsciente coletivo, com certeza. Mas e aí, Suede? Sim? Vai lá. Continuando a questão do politicamente correto? Ah, entendi. É aquela coisa do final do podcast que é o... Não, não tá no final do podcast, Suede. Tá. Tá. Eu tava realmente um pouco quieto, eu tava ouvindo mais as opiniões, tanto que tinha pra ser falado sobre política já foi falado. E essa questão de o que nós falaremos ainda sobre o humor ácido, a gente tem os nossos episódios que a gente despoja um pouco mais, isso é nítido. Só que, igual o Pedro falou, igual você falou, não é a nossa opinião. A gente brinca dentro do nosso ciclo, a gente sabe o que a gente tá falando, é uma coisa que faz sentido pra gente, a gente não tá ofendendo ninguém fora daqui. Sim. É uma coisa nossa, assim como vários outros ciclos de amigos. O problema é quando isso sai de um ciclo, deixa de ser uma brincadeira pra ser realmente uma ideologia, uma coisa mesmo que implícita na sua cabeça, você criar um preconceito sobre isso. Sim. Tanto a brincadeira do termo, traveco. É uma coisa cômica pra gente fazer piada? É uma coisa cômica. Mas uma amiga minha, há um mês atrás, ela conseguiu na social a troca de gênero dela. Ela conseguiu o nome feminino dela no RG, tudo e tal. Sim. Cara, assim, ela ri dessas coisas também. Então, assim, tem a questão também de estar incluído dentro da brincadeira. Sim. Quando você se sente incluso, você... O foco do preconceito também é aquela coisa. Às vezes, o preconceito... É claro que isso são questões mínimas, não é um foco, não é... Mas, às vezes, o grande preconceito, ele tá de você se excluir e se levar como uma minoria. Mas não, você precisa estar incluso também. Mais ou menos, né? Nesse caso, são mais os pequenos preconceitos do tipo... Uma gordofobia, talvez, você consegue relevar. Agora, um racismo, uma homofobia é um negócio que não dá, cara. Exatamente. Não, aí quando é realmente o preconceito mesmo. Mas eu falo assim, nessa questão de brincadeiras. Eu tô com você que eu faço uma brincadeira com você. É a mesma brincadeira, do tipo uma brincadeira racista, por exemplo. Você não sabe o que a pessoa passou no dia dela. Tá é a mesma coisa Sim, que o nível, você também. Brincar, tipo... brincar com a morte do Hitler ou brincar com o Holocausto. Os dois são morte, mas um é um pouco mais bad vibe que o outro. Exato. E uma coisa que eu queria falar também, que eu ia falar um tempo atrás e esqueci, é que a gente vai dar umas brechas de vez em quando, a gente Sim. vai falar merda. Sem querer, porque a gente realmente faz parte de um grupo privilegiado. A gente não sente aquilo no dia a dia pra ter na pele marcado aquilo que a gente não sabe exatamente o que tá falando. Sim. Exatamente. Mas você tava falando sério, a gente nunca sabe o que as pessoas passaram no seu dia a dia. E tendo isso em mente, de repente, por mais que seja uma brincadeira. A pessoa vai lá querendo se descontrair, escuta o podcast e vê a gente fazendo uma piada com determinada coisa. Isso é ruim. Saca? Então a gente... Eu acho que a gente nem pode tomar por esse lado que você falou. Porque, beleza. Mas é só a pessoa aceitar como piada. Mas, tipo, nem vai ter dia mundo, que não né? vai ser piada. Tá não, ligado? Por isso que eu falo. Sobre o nosso ciclo, o que a gente faz e o que a gente leva pro ar, entendeu? Eu já fui cobrado por coisa que eu falei em podcast por aí. De pessoas que ouvem me parar e falar, viu, você falou um negócio meio bad lá, não falou? Eu lembrei o que que era, e era uma época que eu tava com a ideia de beber antes de gravar. Eu falei, eu nunca mais faço isso, porque eu só falo merda mesmo. Caralho. É foda. É foda. E aí, mais alguma coisa ou a gente pode terminar aqui? Eu acho que o calor tá forçando um pouco também o termo. Não, acho que também não tem nem muito mais o que falar. E a gente já tinha em mente que esse podcast ia ser mais curto. Sim. O João não tem nada pra falar, não? Não, eu achei que a gente ia fazer um outro bloco e tal. Sobre? Não, eu pensei assim, pra falar sobre as nossas mudanças e sobre o próprio amadurecimento, tá ligado? Meio que a gente falou. Não, mas eu falo assim, tipo assim, eu era assim, agora eu sou assim. Ah, entende? Não, velho, isso daí não existe. É, minha barba cresceu. Porque de repente a gente fala, eu era assim, agora eu sou assim, e a gente puxa alguma coisa de trás, a pessoa vai cobrar da gente. Saco, entendo. Então a questão é a gente ir mudando o dia a dia sempre, sabe? É só falar, ó, gente, 90% das merdas que eu falei nos episódios passados aí, eu não tenho esse pensamento, eu não sou mais esse babaca do caralho que eu reconheço que eu era. Inclusive, amigos meus já falaram que eu era, acho, e eu fiquei muito feliz em saber disso. Acho que a gente pode pegar de 2018, dezembro de 2018 pra trás, porque 2019 a gente já tava mais consciente dessas coisas, tá ligado? É, eu falo releva, sabe? Sim. Porque a gente tá junto agora nessa, que realmente a situação tá bad vibe. Eu sei que a gente precisava mudar um pouco o que a gente pensava. Inclusive, a gente perdeu o ouvinte já por causa de merda que a gente falava. Sim, exato. Uma coisa que eu quero pontuar também, que foi fomentado por vários episódios, começando com o episódio de Acho Que Se Fôssemos Milionários ou O Último Dia da Vida. É, pessoal, eu não odeio animais, tá? Isso nunca foi minha posição. Odeio. Não, isso é um podcast sério, por favor. Já me questionaram por causa disso. Eu sei que é um podcast sério, mas aí você chega aqui em casa e você fica... Oh, eu sou os cachorros. Isso não é odiar animais. Eu tava com medo deles me morderem até chegar aqui. Eu não tenho uma relação boa com animais. Ah, mas já acostumaram com você, sabe disso, né? Eu não chuto animais, eu não enveneno animais. Eu só não tenho animais de estimação e eu fico meio grilado quando eu chego num lugar que tem cachorro. Mesmo lugar que ele já veio várias vezes. Não, mas ok, vamos mas dar eu não pra deixar animais, que esse episódio a gente tá favor. Falando sério mesmo. E outra, a gente não precisa ficar falando, ah, gente, então, o que eu falei naquele podcast, blá, blá, blá. É, abandona. Não vamos discutir podcast por podcast, senão esse aqui vai ter umas 5 horas. Só dezembro queria pontuar 2018, isso. Dezembro de 2018 pra trás, releva, ok? A gente teve um choque de realidade depois que o Bolsonaro virou presidente. Um choque de uma realidade cruel, digamos assim. E a gente não é complacente com essas coisas, certo? Então a gente só queria deixar isso claro nesse podcast, porque caso vocês notem alguma mudança nos próximos, sei lá, entendam isso. Entendam que a gente precisa pensar um pouquinho mais no outro. E que, fora Bolsonaro, né? Fazer o quê? É, eu acho que pode até levar de certa forma que talvez alguma merda que a gente falou possa ter levado alguém a pensar seriamente sobre ser um babaca e tal. E talvez até facilitar a eleição desse cara aí em uns 3 ou 4 votos. Sim. E a gente leva isso em consideração, a gente sabe que foi merda mesmo e não foi legal. Mas assim, deixando claro pra caralho, a gente não é petista, a gente não é lulista, ok? Então, questões humanitárias são apartidárias, cara. Você sendo de direita ou esquerda, se preocupar com o povo é o primeiro ponto. Você tem que ser gente, né, cara? Você tem que ser humano. Não, direitos humanos não é coisa de esquerda, né? Exatamente. Devia ser coisa de todo mundo, na real. Devia ser coisa de ser humano. Nenhum desses discursos de direitos humanos, de racismo, de homofobia, de a questão do machismo e tudo isso aí, não é partidário, é questão de respeito com o próximo. Exato. Se você se considera um cidadão de bem, você tem que ser alguém que respeita as pessoas e respeitar todo mundo que é diferente de você também entra nessa. Afinal de contas, Jesus não falou, pega sua arma e dá tiro no casal gay e beija no bar. Jesus andava com puta, com viado, andava, sabe, com os excluídos, cara. Seja como Jesus, cara. Então, bata, tipo, em capitalista. Se você tá falando, ah, porra, porque eu sou cristão e sei lá o quê, Jesus andava com os excluídos, ok? E batia em comerciante. Exatamente. Então o que você tá fazendo, certo? Pensa bem. E eu acho que é isso que a gente tinha pra falar nesse podcast. Enfim, alguém quer falar mais alguma coisa pra finalizar? Eu acredito que não. Você não falou que tinha alguma coisa pra falar no final? Não, era a pontuação do que eu já fiz já. Ah, tá. Então é isso aí. Eu só queria dizer que eu entendo muito bem o porquê que eu fui bloqueado pelo perfil podcasts antifascistas do Twitter. Nossa, desculpa, senhora. Gente. Então, assim, gente, é isso. Se vocês quiserem entrar no nosso grupo do WhatsApp, link na descrição. Temos também o nosso PicPay, picpay.me/locomotiva26. Exato. Vocês ajudam a gente vai colocar ar-condicionado aqui no estúdio, porque agora a gente tá com o estúdio 26. Logo, logo, fotos pra todos verem, ok? O que mais? Só. Passa site. Não, passa site. Se as pessoas não sabem, nós sabemos como o 26.com.br. Quem não... quer acessar é site hoje em dia? Antes a gente sempre falava nosso site. Não, a gente sempre falava o e-mail. Ah, é verdade, o e-mail disfarça. É, mas não estamos mais fazendo leitura de e-mail. Quiser mandar, manda. Vai lá no formulário de contato do site. É mais fácil do que você abrir seu e-mail e digitar, porque eu sei que você tem preguiça. Então é isso. Falou, até o próximo e agora a gente está de volta. Cu! Hasta.